marcaram todos os tempos não foram só palavras. Composições de amor e atitude que nunca se acabam. Tão bom é ver Jesus com seu sorriso iluminando tudo. Eu acordar toda manhã, um sonho a gente junto. Tão fácil é te dizer meu tudo, que te encontrar fez a minha vida inteira ter sentido. Nós dois, o meu mundo. Canta aí, joga essa mão pra cima e vem, Belo Horizonte. É fácil demais viver em paz. A gente é que complica tudo. Vem, vamos viver. Viver Jesus. Pra quê? Pra gente ser feliz. Todos os tempos não foram só palavras. Composições de amor e atitude que nunca se acabam. Tão bom é ver Jesus com seu sorriso iluminando tudo. Eu acordar toda manhã, um sonho a gente junto. Tão fácil é te dizer meu tudo, que te encontrar fez a minha vida inteira ter sentido. Nós dois, o meu mundo. Cadê? É fácil demais viver em paz. A gente é que complica tudo. Fácil demais, levanta a mão e canta comigo, canta. É fácil demais viver em paz. A gente é que complica tudo. Vem, vamos viver. Viver Jesus. Pra gente ouvir vocês. Deixa eu ouvir vocês, vai. É fácil demais. Canta aí. É fácil demais viver em paz. Viver em paz. A gente é que complica. É só obedecer o Espírito Santo, meu irmão. Então vem. Vem. Vamos viver. Viver Jesus. Viver Jesus. Pra quê? Pra gente ser feliz. É fácil, é fácil. É fácil demais viver em paz. A gente é que complica tudo. Vem, vamos viver. Viver Jesus. Pra gente ser. Feliz. Yeah! Aplauda o Espírito Santo com força, povo de Deus!